Ei, você está convidado para uma sessão de cinema. Longe de qualquer problema. Venha se emocionar com o filme Cinema Paradiso na pracinha do bairro Silvestre, neste domingo, dia 7. A sessão começa às 7 horas da noite. Não perca, o filme é para toda a família. E leve seu banquinho, que a pipoca é por nossa conta. Cinecom, cinema para todos. Realização, Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal de Viçosa. Apoio Cultural, Sicoob, UFV Crédito.